semente enraizou. A terra ficou potente, a chuva não se achou. A semente enraizou. A terra ficou potente, a chuva no céu achou. A chuva no céu chorou, a semente enraizou.